Aqui em Juliette Romeu, atende o tráfego, 12 horas, 3 milhas, um Charlie 208. Ah, atende no visual do carro. Ah, no meu pé, no corredor, é mais Juliette Romeu. No 4, contato radar, saída PUCA, sobre mantendo de voo 190. PUCA 190, trip 5504, solicita duas gentilezas, direto Conde e nível 150, por favor. Nós vamos fechamento da pista, usando 026. Rio 5973, pronto, cópia. Rio 5973, autorizado para Recife, nível de voo 310, via Peruísque 58, decola da 10 com primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, transponder 5401, no controle 120.8. Kilo Papazito, chame Metro Recife, 12685, alterna 12545. Rio 5973, correto? Repórter, vamos para a puxa acionar. Avisa 6570, autorizado táxi via Bate 1 no Índia, no ponto de espera, chame Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Autorizado direto Conde, nível de voo 150. Direto Conde, nível 150, trip 5504, muito obrigado. Salvador, bom dia, TAN 3890. TAN 3890, prossiga. Nossa autorização para Recife, nível de voo 330. 3890, autorizou ao... Informação em curso é Lima, está ciente do notório fechamento da pista, usando 026? Estamos cientes da informação Lima, poderia confirmar o notório? É o notório do fechamento da pista 1028, que a pista será fechada a partir das 1026 Zulu. Ok. Rio 5973, para 3 autorizado, reportar. Operação Romeu autorizada, decolagem pistão no 7, o vento 040 graus com 05 nós. Recife, nível de voo 330 via Peruísque 58, decola da 10 com primeira curva esquerda, saída PUCA, transição Caju, transponder 5402, controle 120.8. 330, pista 8, primeira curva esquerda, PUCA Caju. 5402 no transponder 208. TAN 3890, correto, repórter pronto para puxa acionar. Voo 1897, chame centro Recife 1251, alterna 133.25. Ou 1897, chame centro Recife 1251, alterna 133.25. 1351, 1335, voo 1897. Direto Guarulhos. Guarulhos, volta Salvador. Tá ok, obrigado. Fora do solo, vai ingressar o AT, a nova torre de café. Ok, Tendente November Oscar Romeo, decola ao 06, prossegue via linha do litoral sul, chama o controle 1208, tem um bom voo. Caralho, vou esperar com 1208. Opa, pá, pá. Controle, pá, pá, pá, pá, November Oscar Romeo. Pá, pá, pá, pá, November Oscar Romeo, mantém controle de usuários no corredor Oeste, reporte no farol do ar. Ah, farol para ser remetido em Serra Delta, Juliette Hotel. Ah, após seguir a parada em São Paulo. November Oscar Mike Juliette Romeu, aqui é o sobrevoo Calabar, ela manteve 107. Mente, Mike Juliette Romeu. Mike Charlie Yankee, frequência leis para a coordenação, não atraso, vou informar nesse setor. Controle, bom dia, abstra cargo 6570, decolou na UCA. Isso é 6570, contato radar, saída PUCA, submantenha nível de voo 390. Subindo na boca para o 390, abre essa carga 6570. Cadê sim? Não. Um abraço. Você já é Mike Sariano. Livrando o corredor a pé, em aproximação para a Serra Delta de Leite Hotel, em novembro, nós temos uma chegada na decolagem. Mike Carmian, que após 40 milhas do Rio de Salvador, chama o centro 1260, alterna 128.8. Sol. Esse hotel acusará na decolagem. Geral 9970, número 2 para push no setor agora. Rio 5973, autorizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, junto à torre 118, decimal 95, ajuste no 018. Federal 9970, agora sim autorizado, puxa acionar, reporte para táxi. Autorizado, puxa acionamento, Federal 9970, coordena equipe de solo para iniciar após a passagem do, após o 727 da Rio liberar o PAD 3. E 5973, confirma o chamado para o táxi. 12685, alterna 12545. Poderia confirmar para a Maia? 12685. 12685, ADS 6570, onde é? 09970, mantendo a posição, ok? O Rio a 727 e a cauda vai fazer um power back aí, vai passar mais próximo à cauda. Mike Taliante, suba para nível de voo 085, mantém condições visuais, confirma seu estimado para pouso. Ciente, reporte nivelado, Mike Taliante. Estacionado lá após a linha vermelha, ok? Coordenando com a equipe de sol, se tiver como iniciar sem interferência, tá livre o sideral. É, o pessoal falou aqui que com segurança, positivo, então tá iniciando aqui. Afirmativo, só atente se não vai ter feito também no táxi pro ponto de paradão no zero. Caso seja melhor fazer o pushback com a proa cabeceira 28, depois a gente taxia via alfa para o ponto de paradão 10. Tá ciente, sideral, mas... Paulo Salvador, da 3153, gente da Lima, autorização Galeão 360. Sandino 53, aguarde para a cópia, sente os nossos fechamentos da pista? Afirmativo, estou no aguardo, autorização Gatekeeper. São 3153, nossa cópia? Afirmo, 3153. Isso, é minha torre 118, acima 95. Guardando pra cópia, 3, 1, 3. São 3153, pra cópia? Afirmo, 3153. 3153, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Pesulo 10, decola da 10 com primeira curva direita, da Eoleda, após bridge, onde intercepta Pesulo 10. Transponder 5403, controle 120, decimal 8. Ok, autorizado, Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita da El Linda, após direto drift, vai interceptar a Petrolu 10, 5403 transponder, 1208 controle, Zan 3153, após a pushback de tratamento. Aguarde para push, cotejamento correto. Aguardando para push, tá? Para o táxi Sideral 9970, tá com 4 a bordo, 3 horas e 58, alternação S. Sideral 9970, confirma autonomia? 0358, Sideral. Federal 9970, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Tá, ciente, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10 e Torre 1895, Federal 9970. Rotar 3898, pushback, equipamento, terremoto, Federal. Salvador, tá 3898. TAN 3898, TAN 3890, está autorizado o push acionar, pode para táxi. Ok, confirmando, senhora, 3890, chamaremos para o táxi. Paulo, TAN 3133, confirma o horário exato do fechamento ali, por favor. Aos 1026, coordena com a equipe de solo, não foi autorizado antes devido ao sideral passando agora a sua cauda, após o mesmo estar livre, 1-05, seu pushback acionamento, então 3153. E após passar a aeronave na cauda, está autorizado, confirma? Afirmativo, a aeronave já passou a cauda, está autorizado, pushback acionamento, 1-05, portão, então 3153. Confirmando o horário de fechamento da pista, aos 1026, Zulu. Iniciando o pushback acionamento, entre na informação, está 3-1-0. 3-1-0, não tem pra si. 2 para o deck de equipamento. No 7-5, autorizado, puxa acionar, puxa para táxi. O Bruno 715 está totalmente pronto, inclusive com o finger fora? Ainda não, senhor. Então mantenha a posição, aguardando instruções, já temos duas aeronaves iniciando a fim de não preteri-las, ok? Estou guardando o operador. Centro Recife, 12685, alterna 12545. Sideral 9970, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 1-0-0 graus com 0-7 nós. Federal 9970 decola aos 21, chama agora o controle 120 decimal 8, tem um bom voo. Sim, de controle 208, bom dia. Siga a máquina de LED, meu. estimativo. É, e entrei em contato com a Infraero, ok? Gente, autorizado, Mike Juliette Romeu. Autorizado, Romeu. Controle Salvador, bom dia, Sideral 9970, na saída Momo. Sideral 9970, contato radar, saída Momo, sub e mantém nível de voo 340. Sobe e mantém nível 340, Sideral 9970. Juntão em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Só 0 no 8. É, quando pode esperar, 18.95. Obrigado, senhor Gonçalves. O TAM 3890, fique atento. A aeronave acompanha no pushback no 05, ok? Agilizando a medida possível seu táxi, para que o mesmo não consiga decolar antes do horário. Tem mais 3153, segue a aeronave da companhia. Autorizado táxi após a passagem do Airbus da TAM, sua frente. O TAM 3153, é, no ponto de espera chama a toa 1 no 8, 95, altímetro 1 no 0 no 8. Gente, gol no 7 no 5, mantém a posição. É, não vai ser autorizado agora seu pushback devido ao horário do fechamento da pista. Gente, eu acho que gente, mantenha a posição, informe que não será autorizado seu pushback devido ao fechamento da pista. Então o nosso voo está cancelado, é isso? Cancelado não. Porém, antes do horário do fechamento da pista, nós não podemos autorizar. Então, mas que hora que fecha? Agora, mais 1 minuto e 15 segundos. Ah, tá ok, então. Então, fechou. Que hora que abre? Aos 11:16, Zulu. Estamos em coordenação com o CGNA a fim de o mesmo autorizar a sua decolagem antes do fechamento. Ah, é ok. Mando. Lima, confere a guardicópia, Mike Eco Delta. 120 com 10. A linha aí decola, da 3890. Papa Romeo, Mike Italian, se chama em 1251, alterna 13325. Mike Italian, copia do controle. A Mike Eco Delta, Salvador Manati, 1000 pés altitude, decolador no 7, primeira curva direita, corredor axé. Aciona 0125 no transponder, o controle opera em 120, décima 8, Mike Eco Delta. O 95, Max, o Delta. Affirmative, runway 10, it's not available to maintenance. It's not active operation. 35316. Affirmative, do you proceed by AMA arrival until Duna and after bus to cancel your IFR flight plan and proceed visual runway 17. Mike Charlie Yankee na escuta? Bank Charlie Yankee, controle Salvador, câmbio. Sinais cegas para o Mike, Papai Romeu, Mike Charlie Yankee, aos 27 minutos, mantenha regras de voo visuais. Deverá chamar Recife, frequência 1260, alterno 288. Controle Salvador, transmitir nas cegas para o Papai Romeu, Mike Charlie Yankee. Rio 5973. Chame Centro Recife 12685, alterna 12545. 3890, decolou, passou 1600, Puca. TAM 3890, contato radar, saída Puca. Suba e mantenha nível de voo 330. 330 na Puca, TAM 3890. Sideral 9970, chame Centro Recife 12685, alterna 12545. Processo 17581 a bordo, economia de 334, alterna por fim. Dada decolagem, o vento, uma centena 89, ajuste no 08. 22, ficando para o 3, 1, 5, 3. Salvador, voo 9796. 9795, ali lanterna 0. Lanterna 0, 53 aos 30, controle 120, 8. 3, 1, 5, 3. Qual o destino da aeronave da nossa companhia que decolou na frente, hein, senhor? Foi da sua companhia. Ué, você quer saber o que é matrícula? Não, senhor, o destino, por gentileza. Ah, que decolou foi para Recife. Ah, tá ok, então. Muito obrigado. Até bom dia, vai chamar o controle. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3153, da El Cruza 2800. TAM 3153, contato Renan, saída da El, sube e mantém nível de voo 360. 360, 3153, saída da El. Sete no cinco, autorizada a colagem, uma centena, 10-9. Aqui é com o Delta Cione, reportar aqui.